Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos à 141ª edição do programa Escolhes Tu, Escolho Eu, na Rádio Antena Web. Convosco o palhaço Amora, Carlos Bonaparte. E convosco o palhaço Guião Amora, Nuno Olhadas. Pronto, é isso. Nuno Olhadas nunca tinha chamado. Olá, boa tarde. Hoje é sábado, 4 de agosto de 2013. Estamos aqui para mais uma hora e meia de pura porcaria. Semana passada tivemos uma hora e 29 e tal, hein? É verdade. Porque eu controlei aqui as coisas, não tinha mais ou menos. Não ia para 2 horas e 50. Ah, verdade. É preciso. Ah, bem, isto 141, estavas a falar, eu estava a pensar. 141. É uma capicua. Eu acho que primeiro era o 171, mas depois passou para a 141. A página da Teletext da MTV que tinha o Top European Top 20. Absolutely. E eu acho que era a 141. Para não mas poderei estar... Já chegas para a frente. Sabes mas que eu, poderei opa, estar equivocado. É possível, porque com a teletexto estás a ver... Para a frente, assim, sim. Eu falo, eu lido mais com a teletexto, estás a ver... Opa, para ver aquelas... Opa, vá, aqueles canais tipo... coisa, estás a ver? Pronto, é por aí. Não estou a... Pronto, ainda bem. Nem eu. Vale. Até porque esses canais têm tudo menos teletexto. E até... O texto interessa pouco, a conversa interessa. Exatamente. O que eu não sei é se hoje é a emissão 141, mas o Carlos diz que é, por isso se não for, a culpa é dele. Outra não foi 140. Eu não sei o que fiz ontem, quanto mais na semana passada. Ah, mas eu sei. Sabes, também, sabes. Ora bem, como é que foi a tua semana? Diz lá para ficares todo contente. Foi uma semana falês. Porque tu vais que o senhor contente. Foi uma semana falês. Diga a gente... Em que, há um momento na minha vida em que há uma pessoa, eu não te contei isto porque até fiquei assustado. Porque quando tu me disseste aquilo lá do Astra e não sei o quê, de coisa tal, fixado, muito fixado na Romania, eu pensei, bem, nem vou contar isto porque ele vai achar que eu estou maluco. E estás. Mas eu pensei, bem, ainda assim vou contar aqui online, que é para os ouvintes depois também partilharem da mesma opinião que ele, ou se calhar ainda ficarem com a ideia mais convicta. Daquele também é maluco. Mas basicamente, há uma altura na minha vida. Um gajo tem que. Foste ter com o Vitor? Não, não foi ter com o Vitor. Mas há uma. Sabes a ideia com o Vitor? Convicta. Ah. Convicta, estás a ver? Invicta, convicta, estás a ver? Pois, claro. Pronto. Há uma altura na minha vida em que se escuta nos meus ouvidos a seguinte frase: Bonaciara. E eu. Bonaciara. Com o Vorbit. Carlos Bonaparte, Gaia, Portugal. Carlos Bonaparte, Vorbit, em Portugal. Serios? Eu, sim. Dá. Que é assim em romeno. Prognóstico. Treila un pentru steaua. Ah, ok. Trei uno pentru steaua. Dá. Não foi muito mais, mas bom, não interessa. Ou se era buna. E pronto. E foi assim a minha participação no concurso. Não sei como é que ficou o resultado. eu estive a acompanhar na semana passada um jogo do Astra Georgios contra o clube, já não sei qual é que era o clube. Ah, o Panduri. Que o Panduri em casa começou a ganhar por 1-0, mas depois perdeu por 3-1. Não era o Panduri. Era o Panduri, era. Panduri foi o que jogou com o Braga, anteontem. Mas era o Panduri, sim senhor. Está bem, era, pronto. No sábado passado era Panduri contra o Astra de Jorge. Está bem. Então isso jogou anteontem, faz sentido. Não, sábado, mas está bem, pensei que era outro. Não, era Panduri. Eu é que não estava recordado. Depois o Ploiesti é que jogou, contra o Jano. Aí é que já não sei qual é que era o outro clube. Mas esse jogo não, eu só estava a acompanhar o Panduri contra o Astra de Jorge. E pronto, foi-me giro participar na rádio. Eu participei. E eu estou contente para uma das pessoas da Roménia com quem falo. É, eu participo num programa de rádio. Já aparecia a primeira vez que eu participei em 2003 numa rádio. Aqui em Portugal, claro. E eu todo contente. Ei, partiu, falei na rádio. Enfim. Hoje já me diz isso. Eu falei na rádio. Hoje posso dizer, falei na rádio. Mas já me disse com essa... Não é mentira. Mas que é para falar sobre pronósticos? Eu falo. Queres que eu fale? Eu falo. Para já na semana passada, no final, e disse. Para a semana cá estaremos depois da primeira jornada completa, em que o Benfica vai perder na Madeira e o Rio Ave vai ganhar 5-0 no Bolonenses. A parte do Benfica acertei. A parte do Rio Ave ganhar, acertei. Não foi 5, mas foram 3. Assim, mas, tem calma, não acabei. Pá, já me estávamos a mandar acabar, mas que é isso? Não. Mas... Eu este ano até é engraçado que eu tenho várias equipas por quem torcer no campeonato português. O Rio Ave, que é o Rio Ave, a Académica, porque é a Académica, de Coimbra, dos estudantes, já no ano passado, e os outros anos era assim. O Olhanense, porque joga lá um amigo meu de infância. E o Arouca. O Arouca, porque é a terra de um familiar meu, e já estivemos lá mais que uma vez, e pela primeira vez está na primeira divisão, estamos todos a apoiar o Arouca, e porque também tem o equipamento é igualzinho ao nosso equipamento de há 20, 30 anos, da nossa equipa da família, quando vínhamos todos com uma ramada do caraças. Yeah. E, no domingo, Sporting Arouca, gol do Arouca, 1-0. E eu mando mensagem para esse primo meu. E aqui está o primeiro gol do Arouca na primeira divisão, vão sair de algum lado com uma derrota por 5-1. Quanto é que ficou? Au! Ontem, depois do almoço, ligou-me ele. Ah, Nuno, eu tenho aqui uma mensagem tua, já desde domingo que eu estou aqui a matutar. O relógio do meu telemóvel está errado. É que tu mandaste aquela mensagem quando o Arouca marcou o golo. Tu és adivinho ou o quê? Tu acertaste no resultado? Porra, como é que tu fizeste isso, Nuno? Acho que eu quando liguei lá para a tal rádio da Roménia, eu estava atento aos comentários, ao prognóstico. Quando havia lá alguns. Ah, 1-0. É assim, eu acho que era Estela de Bucareste contra o Cluj. A minha ideia era falar na rádio. Eu, como não tinha a certeza, eu até gosto mais do Cluj, mas como não tinha a certeza se era o Cluj, eu não dizia que era 3-1 para a Estela de Bucareste, porque era o pessoal mais dizia. Não sei o que é. Pentro Estela, ou seja, para a Estela. 2-0, não sei o quê. 5-0, 6-4. É, ok, batinho. Depois havia alguns que diziam, como é que era, 2-2 é gal. E não é gal, é gal é alemão. E a reação do lado do comentador, depois quando disse 6-4, ele, bem, temos aqui um ouvinte que acha que vai ficar 6-4 e riu-se de estilo. Podia. Podia, mas não é a mesma coisa. Foi giro. Mais. Tive essa participação nesse espaço radiofónico. E depois outra coisa. Eu tomei uma decisão. Na minha vou vida. Vou assumir. Tomei uma decisão na minha vida. Não, assumi que estou maluco, já assumi há um bocado. Não, não é esse. Não é esse. Ah, eu vou casar contigo, mas eu já tinha dito. Está bem, claro. Como o Deus e como padre. Não. Tem que ser o Loft. Tu soubeste da parada gay em Amsterdão que o Casman veio dizer que a homossexualidade era uma doença que não devia ser propagada? Oh, foi o que eu disse. Eu vi essa notícia nos... Ah, pois, tu comentaste na altura e disseste que aquilo era para ele ter publicidade. Não era bem como tu... Não era bem como disseste, que as pessoas sabem que o Casman é diretor desportivo lá do Trafimovich. Mas foi um bocado exagero. Mas quem é que é o Voz Bodina? Isso. No mundo do desporto, ou seja, no mundo do grande desporto. Ah, mas ele não falou em nome do Voz Bodina, ele falou em nome dele. Está bem, mas não interessa, mas as pessoas vão saber quem é que vão ter uma decisão. Está bem, pá, continua. Só que aquilo não teve as repercussões que eram esperadas. Vais assumir. E pronto. Tomei uma decisão na minha vida. Esta época, e não tem nada a ver com a derrota do Benfica, porque eu nem sequer presenciei o assunto. Esta época eu não vou acompanhar. Pensei que ia falar de uma coisa importante. O campeonato português. Olha, acompanha o Doca Patinhos. E não vou comer o campeonato português, vou dizer porquê. Quem é que foi o árbitro do primeiro encontro do Porto? Exatamente, o mesmo que no ano passado. Não, isso não é o que estás a pensar. Não é o que estás a pensar. Eu não vou criticar o árbitro, não é isso. Eu não vou criticar o árbitro. Só que realmente, o facto de o João Capela ter arbitrado lá o jogo do Setúbal-Porto, e até... Expulsou bem o gajo, estupam. Tu manda uma cabeçada, estás a ver o quê? É muito o contrário. Ah, por isso é que eu digo, eu não vou criticar o árbitro. Até mesmo que ele não tivesse razão. Não quer dizer que ele tivesse a ser viciado. Sim. O que eu dizer é, se eu acompanhar o campeonato de futebol português, esta época, e se calhar na próxima, se calhar daqui a 12, se calhar daqui a 10, isto quer dizer que eu acabo por fazer parte do grupo de doentes. Exatamente. Já estou a dizer há muito tempo. Portanto... E antes de começar a época, já estavas a comentar os jogos pré-temporada e como... Portanto, como eu, felizmente, ainda tenho o meu juizinho todo... Ignoras. Opa, há tanta coisa que eu posso fazer. É, pá, posso ver a RTP Memória, lá os jogos de outros tempos que ninguém quer saber, eu posso comentar. O Domingo Esportivo de 89 é giro, vais ver. É o Domingo Esportivo... De 1989, em que dá o resumo de um longo-tano forense. E do bom nem sabe assim, ano bom. Pois. Isso é que é, né? Eu lembro-me de ver o Domingo Esportivo, que eles tinham sempre uma coisa que era raríssima na altura, que era o futebol internacional. E lembras-te da TV, que acompanhava os jogos de Espanha? Itália, ao domingo à noite. Ou isso. Era os jogos de Itália. Porque eu lembro de ir para a escola de Canidil, que é muito longe daqui. E ver o anúncio grande a dizer este domingo às 9h45 Juventus AC Milan na TVI. Lembro por causa disso, desse anúncio. Sim, mas também havia, porque eu lembro do... Espanhol não me lembro. Do Nadal. Nadal. Sim, do Barcelona. Ah, pois é. Pensando... É o tio do Rafael Nadal. Pois, tá, eu estava a pensar no Rafael Nadal, por isso que eu estava... É tio. O Nadal, eu lembro de ouvir falar nele lá no, na TVI. Porque eles são muito amigos, porque o Nadal é de Barcelona, é adepto de Barcelona, e o Rafael Nadal é adepto do Atlético Madrid. Do Real Madrid. Ah, oh. Pronto, é bem, pensei, realmente. É assim, eu até posso ouvir. Deixa lá isso. Pá. Eu até posso ouvir os jogos, mas eu, a partir do momento que eu penso no assunto por um bocadinho. Os jogos do Arão, o que é que eu gostava de dar? A partir do momento que eu ouço os jogos por um bocadinho, por isso é que eu também acompanhei o jogo do Astra Georgios e se calhar vou acompanhar outros, sei lá, do Paris Saint-Germain e não sei o quê. Não leste ontem a da proibição no estádio? Os adeptos do PSG, quando o PSG joga em Paris, agora a direção lá dos árabes, dos sheiks, todos ricos, publicaram um papel que os adeptos têm que se comprometer, os sócios têm que se comprometer a não se levantarem durante os jogos, para não taparem as pessoas que estão atrás. Mesmo quando seja bom, não se podem levantar para festejar. E não podem fumar nem que sejam cigarros eletrónicos e não podem fazer mais não sei o que é restrições. E os adeptos já vieram mandar vir, mas isso é futebol ou é uma peça de teatro? Depende. Enfim, não interessa, mas isso não é da minha conta. Mas... Não interessa, vais ouvir os jogos do Romênio, do PSG. Na Romênia interessa-me. Para me habituar a ouvir os romênios. E depois, aquilo que eu percebi também, o Astra Georgios não é um grande clube. Está a ser um clube sensação, mas não é propriamente um grande clube. O histórico da Romênia é o Steaua. Foi campeão antes do Porto, em 1986. Steaua de Bucareste. É o Steaua. Agora há o Cluj, que tem subido. É. Há o São Los Calas. Há o... o Dinamo Bucareste, vai dar nos toques. É por aí, mas é mais o Steaua do resto. Ah, agora no presente é o Cluj. Tem mandado naquilo. Eles foram para os portugueses. Está bem, mas nasce o Steaua. Mas nasce o Steaua, continua a ser o Steaua, não há. Jogam lá o Mário Felgueiras, o guarda-redes, que disse que o Cluj e o Sporting não são muito diferentes de estatuto. Estatuto? O Sporting Cluj. E o Cluj? Queres comprar o Sporting ao Cluj? Então, foi. O Cluj é o terceiro maior clube da Roménia. Sim, e o Sporting? É o terceiro maior clube. Sim, e na Europa. Não, é isso, mas sim, eu estou a falar nos países em geral. Mais. Estamos aqui há quase 14 minutos e não falaste. Pronto, não, e é isso. Depois de resto, foi uma semana. Feliz. Foi uma semana feliz. Muito bem. Em que falei muito. Falei muito espanhol, falei muito romeno, falei muito português, falei muito portanhol, porque isto, andar a falar três idiomas ao mesmo tempo, já não sou novo. Andas a treinar para papa misto. Mas por acaso pensei nisso. Pois. Porque há tempos fiz uma brincadeira no Google. Ceguinhos primeiro. É. Assim. Como é que se diz olá em sérvio? É olá em sérvio, é Zdravo. E sabes como é que se diz mão em sérvio? Como é? Ruka. Ruka? Sim, não carregas muito no R. Falas ar, porque tem aquela sílaba. Que é um circunflexo ao contrário. Arroxo, mas é Ruka. Quando eu disse aqui, pronto, não vou falar aqui, posso falar em nomes de cães, eles não se importam. Falei que havia um cão chamado Ruka que estava a ladrar na altura. Ah, que giro, Ruka, em sério, é mão. Disse-me uma pessoa que estava a falar comigo. E eu, que giro, está bem, pronto. Por acaso depois aí pensei, olha que giro. Quanto tal só posso ir para Papa? Já falo 300 idiomas. Estava a pensar saber se é Ceguinhos primeiro ou aos caralho primeiro. Gosto mais do Ceguinhos primeiro, é mais pomposo. É verdade, falar nisso. Falar em Papa, vamos a Deus, não? Vamos ir com Deus. Sem falar com a Madre Superior. Ainda não. Antes, deixa-me só dizer duas coisas. A gente pensa é grande, eu sei, mas há muita coisa para dizer. Duas coisas. Ainda bem que falaste no Ceguinhos primeiro, porque isso é uma deixa e que deixa. No passado domingo recebemos um comentário ao nosso programa Escolhes Tu, Escolho Eu, do ouvinte de Coimbra, Guida Álvaro. Ela diz que ficou um bocado sentida com as nossas brincadeiras à conta do Ceguinho e não sei o quê e tudo mais. Eu já na altura disse à Guida Álvaro, mas como não sei exatamente quantas pessoas é que nos ouvem, nem quem é que nos ouve. Três. então deixo a seguinte. Enfim, o seguinte comentário. Apesar de eu entender aquilo que disse a ouvinte aqui da Álvaro, pronto, porque eu falei nas linhas dos oculares e não sei o quê, e ainda assim tu brincaste com o assunto, etc. É assim. Isto. Eu próprio brinco com o tema. Não é? Eu próprio, se tiver que falar no facto de não ver e brincar com isso, eu brinco com isso. Portanto, não é para que ninguém se sinta, porque não são brincadeiras com a cegueira em geral, são com a minha. Que tem muitas especificidades. Pronto. Porque, enfim, porque as têm. Mas. Pronto, é uma coisa minha, eu brinco comigo. Não é no sentido de não estou aqui a brincar com outras pessoas, nem com a vida das outras pessoas. E é bom que as pessoas entendam isso, pronto. Que não é propriamente ofender ninguém. Ofende-me a mim, mas como sou que me ofendo, não me ofendo. E pronto, é por aí. Quanto à outra parte, à outra coisa que tinha aqui para dizer. Eu não se lembro. É que sou oficialmente cego. E porquê? Já não sou invisual. Sabes, professor, qual é que é a diferença? Ainda não sei, mas vais dizer agora. Então vou-te contar. Em visual, estás a ver, tu pegas numa maçona, ou numa maçã, como queiras chamar. Pegas numa maçã, pronto, e sentes a maçã, as dimensões da maçã, a forma da maçã, etc. E a partir daí, a imagem da maçã fica guardada na tua cabeça. Se tu não conseguisses fazer isso, se tu não conseguisses guardar a imagem da maçã, eras invisual. Como, apesar de aprenderes com outro sentido a maçã, tu não és invisual. Quanto muito quem não aprende com os olhos é cego. Quem não consegue realmente aprender a realidade, as formas da realidade, uma maçã, uma cama. Tá, se tu me disseres, olha, uma cama de ferro, uma cama de ferro, pá, e daquelas de corpo e meio, estás a ver? Pá, um bocado alta, e depois embaixo aquilo tem uns arames tipo elástico, não sei o quê, mas todo em ferro, etc. Eu vou conseguir fazer uma ideia de uma cama, que apesar de não ser, se calhar, a imagem correta, é uma imagem aproximada, consoante aquilo que eu conheço. Ou seja, consoante aquilo que a minha imagem, do meu cérebro, tem cama, ferro, elástico, arame, alto, ou seja, o que é uma cama alta ou uma cama baixa, não é? E de certa forma, tu estás-me a descrever a cama, eu estou a ver a cama. Pronto, é como eu falei no céu da minha rua, naquele largo, porque eu estou a ver aquele largo. Ou seja, digamos que, não vendo com os olhos, eu consigo ver a realidade e apreendê-la e consigo saber aquela realidade, mesmo antes de a ver. Ou seja, como acontece a ti, né? Se tu descreveres alguma coisa, tu fazes com os teus conhecimentos, fazes uma ideia do que é que passa a ser. Não é? Se calhar a minha descrição daquela rua lá, da Vaca de Fogo, isto para os ouvintes que ouviram o céu da minha rua, foi esse o tema desta semana. Para quem não, ou seja, efetivamente o que acontece é, se calhar, se fôssemos a construir uma rua e o largo, não sei o quê, a forma como tu ias construir ia ser muito diferente da minha. Não é porque eu não vejo ou porque tu não vês. Ou, neste caso, não é porque eu não vejo ou porque tu vês. É porque a nossa forma de aprender a realidade é distinta. Mas os dois vemos aquela realidade. Entendeste-me? Entendi. Pronto, por isso, a partir de hoje não sou invisual. Quanto muito sou deficiente visual, mas não sou visual também. Não sou deficiente parafusal, porque não tenho parafuso na minha cabeça, portanto, pronto. Seguinho, como te gosto. E é isso. Vamos lá. Ai, a música. Olá, Madre. Vamos voltar às Madre de Deus. Por ouvir Alfama. Não foi de propósito. Na semana passada escolhi o Pomar das Laranjeiras, mas não sabia que esta semana ia ser Alfama. E porquê Alfama? Se esse bairro nem ganhou as marchas este ano. Pois, não sei. Eu acompanho tanto as marchas do Lisboa como acompanho as missas ao domingo. Se calhar acompanho mais as marchas. Pronto. Alfama, Alfama. Alfama. Eu não posso ser que em vez de ser Alfama é Alfome, porque por acaso, apesar de não ter comido, estou bastante satisfeito esta manhã. Sou bem. O que é que eu ia dizer? Ah, estava a pensar. Escolhi esta música por alguns motivos. Breves, todavia. Escolhi esta música por alguns motivos. Primeiro, porque... Breves, 5 minutos cada um. Não deixam de ser breves. Depende do ponto de vista. Pois. Se tu falas 30 minutos, nada de jeito. Falas 5 minutos numa coisa útil. Eu acho que esta intervenção vai chegar ao tempo em que o Nuno tinha proposto que fosse a duração do programa inteiro, no início, que era meia hora. É possível. Mais. Aliás, é mais provável. Mas eu depois prometo que sou pequeno. Sou breve. Pois. Pronto. Mas dizia-me então que... Sabes que, a propósito até do Céu da Minha Rua, o Céu da Minha Rua é uma música da Amália, que deu origem ao nome do programa, mas pronto. Não é uma música da Amália. É uma música interpretada pela Amália. Exatamente. Ah. E ela até fala precisamente sobre a Alfama e não sei o quê. Sabes que eu... Como é que te ia dizer? Eu tenho... Pronto, ou seja, eu sei que em tempo, hoje em dia as coisas não são assim. Talvez no bairro da Alfama ainda assim. Mas em muitos, a maior parte dos sítios não. Que é... aquela união que há entre as pessoas. Aquela proximidade que há entre as pessoas. Aquela... Ok, que também pode correr muito mal quando é para a desproteção, mas quando é para a proteção, o bairro unido, sei lá... Faz mal a um, faz mal a todos. Exatamente. É mesmo, é isso que eu mesmo queria dizer. Faz mal a um, faz mal a todos. Se tu estás doente, é difícil, ou seja, não é difícil não é haver quem te falte. Aliás, difícil não é ficar sozinho, difícil é haver quem te falte. É muito provável que pelo menos a maior parte das pessoas saiba que tu estás doente e de alguma forma pergunte, olha, então sabe como é que está ali o ser não sei quanto, não sei o quê, como é que está ali o Lezinho, o Quinzinho, não sei o quê e tal. Pronto. As casas de fado, que eu acho que são muito giras, porque as pessoas, quem quiser canta, não é? E muitas das coisas nascem por aí. Escolhi esta música porque é de um grupo que eu gosto bastante. Curiosamente aprendi a gostar depois que o grupo acabou. E acho que a Teresa Salgueiro foi apanhada numa casa de fatos pelo Pedro Aires Magalhães e pelo Rodrigo. Não sei se foi num bar, se foi, mas acho que foi numa casa de fatos. Apanharam uma rapariga lá, na altura com 16 anos, e pum, anda cá. Anda cá. É como tu vês a rapariga, anda cá. Pronto. E depois foi uma coisa que... Eu na altura quando escolhi esta música nem sequer sabia disso. Mas o motivo que me fez também escolher esta música foi outro. Alfama e tal, muito tradicional e não sei quanto. Mas esta música, sabes que a Alfama faz lembrar, de forma geral, Lisboa. Lisboa. A Alfama também me faz lembrar o Fado e faz lembrar a Amália Rodrigues. Que não sei se é da Alfama ou não. Não. Mas canta o Fado. Ou cantou o Fado. Oh, meus caros, deixem a senhora em paz. É 14 anos depois, não se fala da Amália como se ela fosse viva. E mais, insiste-se em procurar, em conseguir à força uma nova Amália. Não sei se ouviste a notícia da semana passada. Há por aí uma cantora que é o que eu já ouvi dizer, foi número 1 ou é número 1 do top de vendas. Gisela João, conheces? Não. Nem eu, só conheci nas notícias. Conheço a Liliana Marise. Liliana. É isso, muito lindo. E então esta Gisela João, por visto, é número 1. Que é em casa dela? Não, top vendas nacional, é tipo... Não é FD? Sim. Vamos ver isso. Pelo menos era o que dizem na TV. Ah, bem, vamos lá. É o que deve ser. Se for, deve ser mais uma... Sim. Se for, deve ser mais uma Silent Sword, assim, não sei. É a única explicação que eu encontro. E a rapariga... Primeiro, viu-se que a reportagem foi muito forjada. Ela a aparentar que era simples. Não é? A aparentar que era simples. E depois... Ah, as pessoas perguntam-se no meu álbum porque é que eu não tenho temas originais. Ah, é porque eu acho que os temas antigamente é que são bons e não sei o quê, não sei o que mais. Nisso eu até consigo acreditar mais ou menos, embora acho que isso é, digamos, é o mais fixe. Tu gravas um disco só com temas que as pessoas já conhecem, já nem tem piada a ouvir porque já 300 versões, a música menos conhecida tem 300 versões. Ainda mais conhecida, tem mais de 3.400. Mas, portanto... Trabalho fácil. É trabalho fácil. E eu fico a pensar... Mas, caras, deixem a Amália em paz. A senhora já morreu há quase 14 anos. Não é? O que é que era o Fado antes da Amália? É certo que era pouca coisa. Mas mesmo durante a Amália, nós estamos oferecendo farinha. Temos Doni de Matos, desafiamos o Fernando Maurício. Porquê se agarrar à imagem? Não, temos o Auxílio do Carmo. Porquê que se agarrar à imagem da Amália Rodrigues? Não deixa o senhor em paz. E o Marceneiro? Tivemos tantos, o Álvaro de Marceneiro, a Maria Teresa de Noronha. Temos uma pancada deles, a Ercília Costa, que até foi antes da Amália Rodrigues. Também teve uma repercussão interessante. Foi a primeira portuguesa, que é uma coisa que ninguém quer saber. Foi a primeira portuguesa a fazer uma turnê internacional. O álbum que está em primeiro é o Desfago. Agora? Sim. E não está para aí a Gisela? Olha ali o Random Access Memory, esse grande álbum do Daft Punk. E não está para aí a... Não. Nem nos 10 primeiros. Mas está no José Pelágio, queres que eu fale dele? Não. Até não sei. Dizia que era número 1 no topo de vendas. Bem, a TV também, de vez em quando, apresenta umas estatísticas muito interessantes. Portanto, se calhar... É o top de vendas deles. Pois, possivelmente. Lá compraram uns CDs para o pessoal. Pronto, então, como não estamos na Páscoa, nem no Natal, mas Natal é quando o homem quiser, nós queremos e, portanto, decidimos comprar CDs da Gisela João para toda a gente. Amora, é número 1 do top de venda. Nada contra a cantora. Diz-se que, no tempo de Silence Fora, a editora fez isso. Compraram milhares e milhares para subir no top, para chegar a... Quinta platina, sexta platina, 200 e tal mil discos. E chegaram. Não foram os únicos, não é? Mas na altura falou-se muito porque já não se foram batendo recordes. Pois, é, tudo o que é exagero. Se tu roubares, imagina. O top que está aqui é de 10 a 16 de junho, vai bem. Ah! Pois é, eles não utilizam a contagem para não. Pois, está bem. E agora já nem há top mais para eu andar a ver isso. Ah, não há? Pois então, tanto quiseram fazer que perderam o que tinham. Mas depois eu dou-te... Ah, mas não é de álbuns, é de singles. Está bem, paciência. Isso calhar, mas se calhar não encontro nada. Não interessa, só. Pronto. Mas pronto, escolhi esta música acima de tudo porque gosto dos Madre Deus. Gosto da voz da Teresa Salgueiro. E também me faz lembrar... Portanto, faz-me recuar um bocadinho nos meus tempos de infância. E porque é o grupo que tem aquela que é, para ti, a melhor música portuguesa de sempre. Não é por isso. Ah, não? É, ou seja, tem, mas não é por isso. Tinha que deixar tudo. Mas pronto, vamos à música então. Vamos embora. Não é meia hora, mas faltam 18 segundos. Canção número 1, título. Alfama. Não é Alfama. Alfama. Intérprete. Madre Deus. Orquestração. Eu Crassman. Eu gosto de mandar aquele Carlos quando ele... Sim. Estou aqui um desastre temporal. Atenção que temos aqui um guarda-sol, ou te portas bem ou levas com ele. Andam aqui a acontecer desastres técnicos perto do estúdio, nas redondezas. Eu costumo mandar aquele Carlos quando ele inventa títulos. Há 3 semanas, e eu ia falar nisso a semana passada, porque há 2 semanas não houve programa, mas semana passada esqueci-me. Nós fomos com uma música dos Afonsinhos do Condado, foi escolha minha, em que já no primeiro quadro da música, tem que ser isso em condições, no primeiro quadro da música, escolhi essa música e dei o título Leva-me Contigo. Errado! No dia 3 de agosto de 2013, eu repeti a escolha, para os quais escolho eu, e a música chama-se Rolar no Chão. Não se chama Leva-me Contigo, como eu até o dia 3 de agosto pensava. Chama-se Rolar no Chão. O quê? Portanto, como vês... E na semana passada também acrescentei 2 palavras quando eu disse quem foi que nasceu primeiro, que foi logo a primeira música. Oh, por acaso foram duas seguidas. A última dia 3 e a primeira dia 17. Não é quem foi que nasceu primeiro, é quem nasceu primeiro. Aí é mais um pormenor, mas pronto. Gosto de corrigir os erros que faço. Faço questão disso. Agora, acho bem que é para também saberes que não sou apenas o único a errar. Basicamente, esta escolha foi muito simples, que vamos seguir. Eu ia escolher uma dos Madre Deus, mas fica para outro dia. Já ouvimos muito Madre Deus nos últimos tempos. Vamos ouvir a mesma música, mas cantada por quem interessa. Ouvimos mais cartas agora na parte do Madre Deus. Ora, aí está. Olha, mas por esta andar, Madre Deus vão subindo. Já está lá uma minha pronta para um dia destes. Uma minha. O Carlos gosta destas coisas, sabe? Ele anda a sonhar, ele sonha quando se fala em uma minha. Quem vai ter um filho mesmo me põe um cura, assim. Não te preocupes que eu no dia... tenho muitas músicas minhas para escolher. Bom, eu posso retribuir com os motivos que o Carlos deu, porque a música vai ser a mesma, mas diferente, instrumental diferente, vozes diferentes. Posso retribuir com esses motivos e concordo com ele quando ele falou na Amália, porque parecem doentes, na Amália. Um gajo vai morrer. E sabes que alguém fez 20. Anteontem. Fez 25 anos que o Chiado. Não, ontem. Que eu vi, fez 25 anos que o Chiado ardeu. E o meu pai disse logo que foi na altura que morreu o Carlos. Foi na altura que morreu também o Carlos Paião. E a Amália. Ele disse que. Não, não estou a falar do ano, estou a falar da data. Tinha a certeza que era 23 de agosto, tinha sido no mesmo dia. Foi no dia 6 de outubro, pois parecido. Foi. Bom. Para o dia a seguir a Revolução. Além dos motivos todos que ele disse, esta música, eu já não. Eu conheci a Alfama por causa do. A Alfama faz parte da banda sonora do Lisbon Story, do filme 1994, se não me engano. Eu conheci esta música pela internet numa versão que é que vamos ouvir agora. Eu tinha. Entre os objetivos que eu tenho. Os sonhos que uma pessoa tem na vida, um deles era conquistar uma medalha, e é, conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos para Portugal e dedicá-la ao Carlos, não é verdade? Claro, claro. Chegava à beira dele, andava com a medalha na cabeça. Era assim que eu dedicava. Um deles, já concretizei, que era dar um concerto. Não, sozinho ou não, mas no dia 18 de abril de 2009, em que o alinhamento incluía não sou o único, que foi logo das minhas primeiras escolhas neste programa, incluía o primeiro beijo, que já passou aqui. Aliás, mais uma vez. Incluía a do Rui Veloso. Não me mintas, já passou aqui, acho que. Já? Gostas? Não tenho certeza, mas acho que sim. Acho que foi no Jardel. Não tenho certeza. Passou. No dia 14 de abril de 2012. Como Jardel. Portanto, foi para ti também. Tinha o Não Sou Único, Não Me Mintas, primeiro beijo, fechava com o Somos Livres, a Emelinda Duarte, que essa eu sei que também já passou aqui. E faltou uma, Alfama. Alfama que eu começava, ainda não era eu, cantava, obviamente. Tocávamos todos, estava no órgão, estavam duas guitarras e mais dois órgãos, era isso. E um jambé pequenino, tum, para fazer o... Não, dois, para fazer o tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. E eu fazia a parte do... Um fazia o violino e o outro fazia do acompanhamento para encher. Tudo direitinho. E eu dava o gesto inicial, a deixa que era Alfama, Alfama. Já sabiam que era Alfama. Porquê? Porque é assim que começa o vídeo dos Madre Deus. Baseado também num Lisbon Story. Não sei se é o Pedro Aires Magalhães que diz isso, acho que é. Ou é o Rodrigo. Não, o Rodrigo ele está lá sentado a olhar. Acho que é o Pedro Aires Magalhães lá no fundo, está com a guitarra e diz Alfama, Alfama. E os outros sorriem e vamos lá. Portanto, eu conheci esta música em 2008. E fiquei vidrado na apresentação que vamos escutar de seguida, que é também o meu devido respeito. Ao mesmo tempo que critico as porcarias que fazem e as infantilidades. Infantilidades não é tanto por aí, é mais as coisas que deixam de ter noção, que podem alijar, podem prejudicar os elementos que fazem parte das tunas, que é isso que eu estou a falar, as tunas académicas. Nós vamos até em Leiria. Já escutámos aqui há uns tempos um Leiria de Estudantes, parte da Igia Tuna. Era assim o nome, não é? Acho que sim. Que era Leiria. Eu lembro de uma vez que eu te disse que a senhora fumava, era assim. Sim. E vamos voltar à Leiria para escutar a Tuma Canânica. É mesmo assim o nome. T-U-M apóstrofe, a Canânica. E eles, em 2007, participaram no primeiro Festival de Tunas Camilo Castelo Branco, da Universidade Lusíada, em Famalicão. E foram lá cantar Alfama. O vídeo está aqui, é de 21 de maio de 2017, se foi nesse dia ou não, não sei, mas foi para essa altura, de certeza. E assim, eu comecei a ver o vídeo, já conhecia a música de Madre Deus. E vi o... Conhecia, era no mesmo dia, ou dias antes. E vi o rapaz a cantar, que nós vamos ouvir. E depois eu, bem, isto está num tom, não é igual, mas quase, está para aí meio tom abaixo, ou o quê. Depois de ver junto do rapaz, eu pensei que ela não ia acompanhar a cantar, porque eu tinha visto a rapariga. E ele canta, tal, e eu, tal, e uma rapariga com o microfone deve ser só para fazer efeito, e vai cantar a seguir. E como é que ela vai chegar lá? Até que chega perto dela e ela esquecida em cada dia que passa. E eu fiquei completamente vidrado nesta rapariga, na voz dela. E não tem à noite, quando me recordar este vídeo, ao voltar a ver, que já há algum tempo não vi esta música, eu fiquei... não sei se acontece isso. Quando há arte bem feita à tua frente, até se sente um bocado, não é emocionado, mas se sente ali um arrepio. E pá, isto é uma categoria. E eu, quando ouço a voz desta rapariga, que eu não faço ideia como é que chama, nem de onde é, nem se não é viva, se anda na droga, quando ouço entrar, isto é forte. Alfama também é uma referência, o caso, para acrescentar ao motivo, que ele não tem, mas tem o Will, quando há qualquer competição, e é o cúmulo, o topo é nas marchas São Joaninas de Lisboa, o meu pai vai ser para Alfama, por causa da música dos Madre Deus. Que foi? Marchas São Joaninas de Lisboa. Oh, Santa Antonina. Estou habituado às marchas joaninas cá no Norte, Porto e Cagaia. Quando são as marchas de Santo António lá em Lisboa, na capital, ou moraria para outros. O meu bairro é sempre Alfama, tal como o Lotus. É a minha equipa da Fórmula 1, por causa da música criada aqui, por causa de uma música, era isso que eu queria dizer. Alfama é o meu bairro de Lisboa, por causa desta música. Está certo? Yeah. Segue-se a Tuma Canânica numa música que vocês não conhecem, mas até só a voz da rapariga, que vai entrar depois o rapaz, como é óbvio. Primeiro canta o rapaz e depois canta a rapariga. Claro, primeiro senhor. Estejam atentos quando chegar à parte 1 minuto e 50 da música, a rapariga vai cantar, seja, e vocês emocionem-se e chorem. Ou seja, há 1 hora, 25 minutos e 33 segundos do programa, começa a cantar a rapariga. É, pois. Tuma Canânica chegou na Leiria, até pela Nova de Gaia, para cantar Alfama, Alfama. esqueci-me de referir que a parte do início, pum bum pum pum bum pum pum bum pum, e depois um tom, eu baseei-me nesta versão para Natal, no tal concerto de abril de 2009. Ser parecido com isso, embora noutras partes a parte do Alfama, Alfama, e a meio da música dizer esquecida, esquecida, é baseado no vídeo oficial dos Madre Deus. E eu, depois a parte do solo também, o acordeão, pois era um violino, um acordeão, era isso, os três órgãos. E eu fazia o ting ding ding e o ritmo para marcar o compasso. Exato. Era no teu órgão, está aqui atrás. Ah, é? O órgão que está aqui atrás de nós foi o que deu o que marcou o compasso para essa atuação. Portanto, tem esse significado esta versão que ouvimos. Gostaram da voz das coisas? Muito bonito. Mas, agora vamos ao gato. Agora vamos ao gato. A explicação é a seguinte. A música... Vocês vão ouvir que a música é divertida. É... Não tem nada a ver com este. Não tem nada a ver com estas, nada. Mas... Ora bem, eu escolhi esta música por um motivo e agora há um outro. Eu vou começar pelo princípio. Esta música, eu conheci esta música num programa, para mim é mítico, eu acho que é um programa mítico na Antena Web, que é El Vuelo del Condor, apresentado pelo Francisco, que ainda hoje está na Antena Web, agora apresenta o Reventón Musical, mas durante aquele tempo apresentava um programa de uma hora, que era precisamente o El Vuelo del Condor. E... Sábado à noite, não é? Era domingo à noite. Foi o que eu disse. Às 8 da noite, aos domingos. E o programa, ele realmente... Eu gosto muito das sessões musicais do Francisco, porque ele é muito original das músicas. E de vez em quando encontra assim umas músicas muito engraçadas, traz aos programas e tudo mais. E numa altura em que... Porque esta semana tivemos a foi comunicada a saída de uma locutora. Poderá entrar outro brevemente, mas certa é a saída. E então, eu realmente fiquei a pensar, não é? E depois pensei, numa altura em que estamos, em que há uma crise tão, digamos, ou seja, em que, apesar das coisas estarem melhores, não estão como deviam estar, como nós prometemos ao nosso auditório, não é? E é uma, o que foi a grande mudança, neste momento está a ser um grande problema, não é? Eu tenho a consciência tranquila, porque, enfim, tenho a noção de que não é por minha culpa, pelo menos na maior parte das situações, porque eu não agi 100% bem, com certeza, lá terei falhado em algumas coisas, mas, ainda assim, a maior parte da responsabilidade não é minha, nem deste grupo diretivo, me deixa tranquilo, mas, efetivamente... Estás a voltar ao vício do GNR. Sim, já reparei nisso no céu da minha rua, reparei nisso também. Voltemos a 2011. Pronto, de facto... E de forma efetiva. Exatamente. Eu acabei por me refugiar um bocadinho naquele passado, em que apesar de tudo estava tudo mais ou menos tranquilo. E escolhi esta música porque é uma música engraçada, é uma música que passou aqui na Antena Web, uma música que faz parte das nossas, da nossa história, de certa parte, acaba por fazer parte, porque é uma música singular de um programa singular. E este foi o primeiro motivo pelo qual eu escolhi. Foi uma homenagem a outros tempos da Antena Web. Que seria o único, mas de repente aparece outra razão. De repente aparece outro motivo. Meus caros, façam um favor e acreditem que isto não é seguir os passos. Esqueçam a mão. Não é seguir os passos de Raul Soldado. Mas façam-me um favor. Sejam felizes. Epá, e deixem de lado as pequenezes, as mesquinhezes. Já basta a nossa. Mesquinhezes ou mesquinhices? Mesquinhezes. Disse mesquinhezes, mas é mesquinhices. Já basta o nosso passado recente. Não é? Nós já somos pequenos. Só o nosso passado recente. Já faz de nós pequenos. Não nos vemos nós, no presente, fazer de mais pequenos. Na passada semana. Porque eu por acidente, deparo-me com estas coisas. Na semana passada, vi uma entrevista de uma... Até me dá pena. A série que eu tenho lástima dela. Tão burro jornalista que já foi e agora... Bem falado, Lourenço. Exatamente. Oh, que era. Oh, meus caros. Eu acho muito se o rapaz tem dito que o gasto, não é? Há alguém que faz alguma coisa neste país? E tu achas que estás a falar de uma jornalista? Não, estou a dizer que lástima que me dá, porque já foi uma jornalista. É, essa Alberta, a Fátima, é só escolher. As de Sousa já foi uma jornalista. Eu estou a dizer atualmente. Não, o que eu estou a dizer... É, essa Fátima Cabos Ferreira, Alberta Marques Fernandes... Por isso é que eu estou a dizer que me dá lástima. Há pormenores que... Sim, continua, depois eu falo. Ah, ou seja, realmente dá-me lástima ver uma pessoa que chega a este ponto. Pelo menos aquilo não é jornalismo, não é nada. Trazer à televisão um rapaz só porque ele gastou dinheiro... Ou segue, estás na TV e estás às semanas. É o que eu estou a dizer. Primeiro é típico, é mesmo a TVI. Segundo, uma opinião tendenciosa, também é típico de TVI, mas não interessa, mas dos ditos Sousa não era muito de esperar. Quer dizer, a partir do momento que ela vai para a TVI, talvez. Mas até aí não era muito de esperar, não é? Para todos os efeitos, pronto. Já quando foi aquela conversa que ela teve com o Alexandre Soares, ou como é, da Jerónimo Martins, mas, foi assim uma conversa de estilo, eu gosto tanto de ti, a sério, não sei, foi, pronto, mas, e depois é assim, o que é que as pessoas acham que vão fazer, é que o que mais me entristece, vai, Eu sou feliz por ser português, mas também sou muito feliz por não fazer parte da sociedade portuguesa. Há uns tempos, a Samsung fez aquela coisa dos desejos para 2013, e houve uma Filipa Xavier, que teve a sinceridade, e eu até admiro por isso, dizer que o sonho dela era ter uma mala Chanel. Então essa rapariga trabalha. Trabalha na área da moda, Chanel, enfim, é um ícone. Trabalha. Foi convidada para o antissocial e tudo. Tenho o dinheiro dela e tudo mais. E vou criticá-la porque ela quer uma mala Chanel. Quantas pessoas é que não dariam para poder comprar uma mala Chanel? Vou criticá-la porquê? E quantas pessoas das criticaram que não têm os objetivos dela é ter um carro, é ter um iPod, é ter... Oh! Isso é inveja, não é? E o mesmo acontece com este Lourenço Carvalho, acho. O que é que as pessoas conseguem? Ah bem, olha, se aqui em Portugal sou mal visto, vou para outro país. Ou seja, invisto noutro país. Não, invisto noutro país. Invisto noutra... Ou vocês acham... quer dizer, eu não sei. Eu não sei, confesso que não percebo o cérebro das pessoas, mas, a sério, sejam felizes. E esta música vai nesse sentido. Epá, divirtam-se com esta música. Mas olha que aí... Diz. Eu sou dessa história, no domingo à noite, apanhei um excerto do espaço comentário do Marcelo Rebelo de Sousa. Estava falando domingo à noite na TV com a Judite, e a Judite chegou a uma certa altura, depois de falar em política, economia e tal, aqueles temas que nunca são falados. Sim. E diz a Judite, o próximo tema sou eu. E ele, pois, e tal, tal. E ele disse, de facto, achei que a Judite estava demasiado crítica, demasiado tendenciosa. E ela depois disse que, mais tarde, no próprio dia, no dia a seguir, não sei, e ela viu a entrevista e achou que não estava nos seus melhores dias. Foi o comentário dela. Ou seja, foram para o espaço e disse ao Marcelo para falar mal dela. Pronto. Aí já não é de criticar esse gesto. Vá lá, não perdeu a ética toda. Epá, mas há gente... Queres que eu conte? É um pormenor que as pessoas podem dar importância, mas eu dou. Quarta de manhã... Não, terça de manhã, acho. Quando é que acabou a jornada? Foi na segunda noite? Foi. Terça de manhã, estava a tomar um pequeno almoço, meto na RTP Informação e aparece lá o Nuno Dias, comentador de futebol, assim, entrevistado, a conversar com o Alberto Marques Fernandes. Depois de dar os resumos da primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol. E Alberto Marques Fernandes começa assim a conversa. Olá, Nuno. Estás bom? As férias foram boas? E ele ficou assim a olhar para ela. Sim. E ela, pois, nota-se, estás moreno, parece que sim. As minhas também. O que é isto? Está a tentar ser estilo americano, que na Europa não existe. Nós cá não somos assim. Se calhar daqui a 50 anos, daqui a umas décadas, podemos com a mudança de gerações e tal. Mas aquilo é o típico, ver como os outros fazem e querer fazer igual. Porque há conversas na CNN que são assim. Mas isso já é deles, percebe? O estilo americano já é assim, já há muito tempo. Já desde os anos 80, por aí. Como aquela apresentadora num canal de televisão dos Estados Unidos que ganhou a autoria em direto. Não vi. Vê como é que se faz lá fora. E pronto, e começa uma conversa de... E depois, mas é isso, eu tenho uma cisma com a Alberta Marques Fernandes, que é aquela à mostra de profissional de comunicação. Sabes como é que é a nossa página? Não sabes, tu não vês. Ela, quase sempre que acaba uma notícia, ou eu tenho muita pontaria, pronto, eu peço desculpa se é muita coincidência, quase sempre que acaba uma peça, pois ela vai falar outra vez, novamente, como é o pivô, para introduzir a próxima notícia, ela está, como é que tem de explicar? Está assim, está chegada para a frente, apoiada na mesa, como se estivesse em casa dela, está assim, quase deitada, assim, ai, ah, também, depois, atrapalha-se quase sempre naquilo que diz, isso é alguma coisa. Não há melhores para aquilo. Pois é. E eu também, a cisma aumentou quando ela há uns tempos foi entrevistada no 5 para a meia-noite, para aí há 2 anos, o quê? E estava no programa, em direto, aquilo é quase sempre em direto, e estava com o telemóvel a escrever no Twitter, a ser entrevistada, ela era a única que estava lá no sofá. E disse ao apresentador, não sei se era o Nilton, quem era, para pedir para esperar um bocadinho, porque estava a publicar coisas no Twitter, a dizer que estava 5 para a meia-noite, e a filha viu-a na televisão, telefonou, e ela atendeu o telefonema. É bem, né? Pronto, é assim. É bem, pronto, já sabes, está bem feito. Pronto. Não, estou a dizer bem no sentido. Eu nem mais televisão, não é comigo. Não, há gente que. Há uns tempos o meu diretor disse que chega. Há um nome para isso. Há uma certa fase na carreira profissional em que já não se avança mais com aquilo. A partir dali, ou mantém-se ou desce. E o mais provável é descer. E já, esta gente já está. No caso das Dito Sousa. E quando se vai para a TV, mais facilmente se é, assim. É. Porque ela diz que não estava nos dias dela. É natural que não esteja nos dias dela. Das duas, uma. Ou ela. Ou, também ou... há uma coisa que é o contexto, porque separou-se do homem, do financiar e tal, e foi agora, e pode estar afetada com isso. Mas uma coisa. A partir do momento que é uma pessoa que vai para a TV, não pode ser levada a sério. Também não é assim. O José Alberto Carvalho continua a levar a sério e está na TV. Olha, eu nem me preocupo em saber o que é que ele diz ou o que é que não diz, porque para mim a TVI é sinónimo de uma coisa. Ou, quer dizer, neste caso, não é sinónimo de nada. Pronto, essa coisa é nada. E as generalizações? Um é assim, são todos assim. Eu acho que a única coisa que a TVI tem de bom, realmente, de seguro. Eu nem gosto muito de falar deste. É quando vai lá um líder do PS. Não, é. É um espetáculo de domingo à tarde, pronto, que é para a diversão e não sei o quê e tal, mas pronto, vá, ainda é, promove-se os artistas e não sei o quê. Somos Portugal. Pronto, porque tirando isso... Montarem que na Fiangla amanhã. Desde as telenovelas, que estão cada vez piores, desde as telenovelas, há informação, até já nem o programa da manhã escapa aos níveis de, vá, do aceitável. Não, isso é feira. Isso é. Ainda me lembro de uma vez... Entreter vocês, idosos e crianças. Vocês vão... Já passa disso. Já passa disso. Então, há uma altura... Quer dizer, ainda passa disso. Para quem está sozinho vai tudo. Mas para crianças esquece. Já não dá para as crianças. Dá para os adolescentes que gostam de ver a Cristina Ferreira, mas... Tirando isso... e convido... Gosta para... Dá para quem gosta de ver aquilo só para gozar. Porque eu lembro-me de estar aqui com o meu pai, estávamos a almoçar e estava ali a ver estava lá a falar com uma senhora de idade, a Cristina Ferreira a falar com uma senhora de idade, mais uma criança, não sei o quê. E a senhora a falar, ele assim de repente interrompe: Oh Arthur, porquê que estás a mostrar as minhas mamas? Eu fiquei: ui, que é isto? Bem, se queres falar sobre mamas, daqui. Daqui a uns tempos a gente vai ter uma conversa sobre isso aqui. Mamas. Quando eu trouxer aqui uma música que juntei esta semana à lista de escolhas. Foi mamas que eu nasci. Mais, vamos ao gato. Pronto, é para ser feliz e tal. É para ser feliz e para se abstrair nestas... E para... Nestas miniaturas de problemas. Porque há uma coisa que realmente as Dito Sousa diz e é a única coisa que, apesar de eu achar errada, concordo com ela. Que é... Tenho a noção de que... Chocou muita gente. Há muitos portugueses. Há tanta gente que nos tinha por aqui. Não sei. Na segunda-feira o vídeo em destaque no YouTube em Portugal era esse. Então, só que eu não estou a comentar porque eu ainda não vi. Quando vi que o vídeo tinha 15 a 16 minutos, durante o dia de trabalho, não tenho quarto de hora para. Eu estive a ver a entrevista. Não, eu não. Ainda não. Algumas coisas erradas lá. Diziam que ele queria ser piloto de Fórmula 1 e pagava 1 milhão de euros para ir a cada corrida. E ele para pedir que essas informações são falsas. Ou seja, isto é cultura da TVI, não é só das Dito Sousa, isto é cultura da TVI, porque ela não foi ela que fez a reportagem. Agora, dou-te razão quando tu disseste que, pelo Manuel Moura Guedes sair, é que a TVI ia deixar de ter essas coisas. Não deixou. O problema não estava só na pessoa em si. Não, mas... vamos lá ver. A Manuela Maraguedes, o que ela se deu foi com um primeiro-ministro muito inteligente. É, não é só isso. Manuela Maraguedes, bateu de frente com toda a gente. Esta bate de frente com pessoas... Bateu de frente contra a parede. Esta bateu de frente com pessoas que... Neste caso, até agora, com pessoas que politicamente ou não estão interessadas ou não têm influência. Este Lourenço... Eu vou chamá-lo Lourenço Marques, de certeza. Este Lourenço de Carvalho é um deles. Ele não tem influência política, nem está para chatear. Pronto, mas é isso. Portanto, sejam felizes. Amém. E divirtam-se com esta música. E em paz. E acreditem que a vida pode ser uma coisa muito mais simples. Nos acompanhe. A vida é tão mais simples quanto nós a fizermos simples. Canção número 3, título. É legal, tá volador. Intérprete, que acho que não disseste. É o Chombo. Já disseste, já. Orquestração. Chombo, caras, mano. Enquanto estivemos aqui no... A gata volador! A gata volador! É porcaria da música! Mas é mais pedo que ele diz mesmo isso na música. Que é porcaria da música! Sabes que Portugal tem... Estou farto de falar em hockey patins hoje. Vi aqui uma notícia sobre hockey. Sabes que Portugal tem tradição no hockey patins? Já todos sabemos isso. Se bem que nos últimos tempos já não ganhamos um título desde 2003. Mas já está tudo bem. E desde que perdemos um título para a Espanha, 6 segundos o fim, eu fiquei com uma tromba do caraças. Mas, fora isso, sabes que Portugal vai participar no Mundial de Hockey em Barbatanas? Uau. Debaixo d'água. No Expresso ontem. Ah, bem. De resto, estavas a falar sobre política. E esta vai ser a primeira campanha política sem debates na televisão. Acho muito bem. E no dia 29 de setembro, lá estaremos. Soubeste de ontem, Dono Menezes, que é público, eu posso dizer aqui que sou totalmente anti-Menezes. Ele em Gaia? Gaia pode estar no maior buraco financeiro do país, mas deixou a obra feita. Pois, eu para fazer obras em casa também tenho que pagar. Quando tenho dinheiro, quando não tenho dinheiro, não pago. Não pago, não faço obras. Soubeste que ele foi apanhado pelo público a ter reuniões aqui na Câmara de Gaia com moradores do bairro do Porto para lhe pagar as rendas? Até volta depois, não é? Se a Comissão Nacional de Eleições... Como é que é? A CNE? Comissão Nacional de Eleitorado? De Eleições. Obviamente já está sobre o assunto e se confirmar, ele vai ser expulso da a campanha para o Porto. Mas achas que vai acontecer alguma coisa? O que eu não sei é se ele ganha no... Quer dizer, é que ele anda a colar-se muito ao Porto. Ao fim é que é pia, não é? Claro. Já desde que criou o centro de estágio cá, já há 10 anos. Mas ele esquece que... Muitos adeptos do Porto são de Gaia, são de Matosinhos, são de Espinho, são, percebes? Mesmo no Cidade do Porto, talvez a percentagem nem seja maior lá. Mas veremos no dia 29 de setembro se é que ele vai aparecer como candidato. Nem sequer sabia que havia eleições. Quer dizer, já vi... Sabias que há eleições no dia 29 de setembro? Sabia que havia... Para chegar lá... Oh, filha, onde é que está o quadrado do PS? Sim. Sabia que havia, porque eu já vi bem muitas páginas, até uma vez fiz um comentário no Facebook, que acho que também posso fazer aqui, que é, eu acho impressionante, os políticos, quando estão a concorrer para as câmaras, fazem uma coisa que é muito engraçada, eu não sei quem é que ainda acredita nisso, todos muito, aparentemente muito corretos e muito sérios e muito, estás a ver, ai, eu sou boa pessoa, olha para mim, eu tenho este projeto, tudo mais, eu sou... Eu só acredito no político que disse, eu estou aqui duas coisas. Primeiro, para ganhar dinheiro. Ou segundo... Ah, está o Carlos a generalizar. Ou segundo, ou espera aí. Ou segundo, para dar uma melhor. Epá, mas não vos prometo nada. Só vos prometo uma coisa, vou tentar. Pronto. Ah, há gente assim. Eu conheço um. Eu até agora ainda não vi nenhum. Que até puxa do dinheiro dele para ajudar as pessoas quando não anda junto. Pronto, mas esse é um daqueles políticos que não vai chegar longe. Ele também não quer chegar mais longe com aquele que está. Pronto. Mas eu estou a falar desses políticos que estão com o rapaz de câmaras. Não, estou a falar de juntas. Primeiro, o que eles já almejam é mediatismo. Não é? É serem um político falado. Segundo, poderá haver políticos sérios nesta questão, não digo que não. Mas, primeiro, em princípio, não ganham eleições. Segundo, mesmo que ganham, também nunca se mantêm lá muito tempo. E terceiro, se mantiverem, é porque se corromperam. E eu não acredito que um político honesto em Portugal ganhe eleições de uma Câmara, pelo menos de uma Câmara grande. Sei lá, de uma Câmara Capital Distrito, por exemplo. Não acredito. Mas acho piada que, aparentemente, são todos muito corretos, todos muito certos, todos muito, muito boas pessoas, muito honestos. Acho piada, realmente a arte de politicar ou de mentir, que é a mesma coisa, realmente é muito desdiga. Mas sim, continua. É rápido a explicação do... Eu ia trazer também uma música agitada e tal, mas decidi mudar um pouco o estilo, embora a agitação não pare, mas é num estilo mais infantil. E eu só tenho um motivo para esta música, além de responder, não há... Propriamente ao género musical, mas ao El Gato... Como é que chama a música? El Gato Volador. Pronto. Eu recordei, mal ouvi isto, também foi uma escolha muito fácil. Isto hoje está a ser muito fácil, tal como mal fama. Também foi uma escolha muito fácil, porque recordei-me logo, numa das primeiras emissões do Escolho Eu, ainda em 2010, em que estávamos numa emissão de falar muito sobre o Surfing Saudade, o Tony Silva. Tony, meu nome é Tony Silva. Começaste a falar em castelhano. Em que até iniciamos com a... Sim, o Megosta. Megosta. Começava a falar em castelhano e tal. E há uma parte que o Carlos diz que El Gato Cósmico que o Doraemon, que eu sempre pensei que era o gato, como é que era? O gato cómico. Que pensava que era o gato cómico. Pois, é o gato cósmico que... Ah, como é que ele sabe falar castelhano? Eu na altura disse que... Tu sabes como é aprendido com o Doraemon? E eu, não me lo disseste. E tu, que é o Doraemon? Com Doraemon? É o gato cósmico. Que eu pensava que era o gato cómico. E eu respondi, pois, tu és burro. Foi a primeira vez, em 1950, que eu chamei burro ao Carlos. Foi nessa conversa em castelhano. E ao falar no El Gato... Como é que chama a música? Volador. El Gato Volador, lembrei-me logo do El Gato Cómico. Que era o Doraemon, certo? Uhum, certo. Os desenhos animados, que falámos aqui numa emissão famosa de 15 de junho. Quando falámos em desenhos animados e festa de aniversário, traz nostalgia da nossa infância. E as coisas que nós, na altura, nos deixavam... Lá está, felizes, com aquilo que tu disseste, ao bocado. Ficávamos felizes ao ver aquelas coisas. O Doraemon, que foi uma coisa que eu nunca vi, nenhum episódio sequer, mas deixava o Carlos feliz na altura, e além disso, engrandeceu o seu conhecimento linguístico, já no seu processo de aprendizagem até chegar a Papa. Aprendeu na altura, pelo que ele explicou, foi apreendendo o espanhol, o castelhano, para ainda hoje saber falar muita coisa nisso. É verdade ou mentira? É verdade. Portanto, vamos ouvir o genérico do Doraemon, é o que se segue, em japonês, que é giro. Mutsumesk. Quê? Mutsumesk, obrigado. Já estava a falar em romeno. É muito obrigado em romeno. Pois, para ti também. Não é isso, já. Je peux parler français, si tu veux. Pô, tá logo, eu estou falando japonês para introduzir o Doraemon. Kokoroshi, kokorobos, novo. Não, isso é meio russo. Não sei falar. Kokó, eu sei o que é, mas. Kokoro é galinha. Mais. É isso, pá, já expliquei. Fala em japonês para introduzir o Doraemon. Mas não diz-se mais de Rússia. Thank you. ouvintes. O espaço que se acabou de escutar é da exclusiva responsabilidade dos seus intervenientes. Eu já não sou responsável por mim mesmo. Já estou assim... Mais. Estou velho, pá. Vamos lá, intervenção breve, tu disseste que ia ser. Não disseste, mas vais lá. Por acaso disse. Mas não vai ser. Não me apetece, pá. Já sabia. Estou farto de intervenções pequenas. Mas olha que está a chegar a hora do jantar. E as pessoas têm que ir jantar e ver a Académica Sporting. Exatamente. Qual coisa... Sim, António. O Duarte Duarte. É um jogador que é o Duarte Duarte. Já para não falar... Eu também não vou assistir a este campeonato por uma coisa. E eu tenho medo de como é que isto vai acabar. Não queres ver o Benfica outra vez? É? Uma coisa certa. Olha que a final da Liga dos Campeões é não Luz. Vai ser o Benfica... Coisa. Partizado de Belgrado. Não, uma coisa é certa. O Benfica não desce. Isso é certo. Quanto muito fica no 15º lugar. Mas como... Se ficasse... Ah, eu vou visto. Pois, como este ano... Só deve descer um. Pois, só deve descer um. Portanto, até porque vão subir três, portanto... Só deve descer um. E, portanto, nessa perspectiva, não há grande risco. Ainda assim nunca se sabe, mas... Não vão subir três. Não? Na segunda divisão sobem dois. Na segunda liga... Não, da Liga Revolução by Cap Visão... É assim que se chama Liga Revolução. Agora é Liga Revolução by Cabo Visão. É bonito. Gostava mais de Divisão de Honra. Sabem dois e mais Boa Vista. Se o Boa Vista entrar com os seus pressupostos financeiros. Exato, sim, mas pronto, três. Ok. Pronto, três clubes que sabem. Portanto. Mais! Portanto, estás a ver. Vai ser assim uma coisa gira, não é? Vamos ter aqui. Pelo menos o Benfica não desce divisão. Isso já é uma segurança. Sim, porque eu não acredito que o Arouca fique à frente do Benfica. E daí, a jogar pelo jogo de abertura, nunca se sabe. Que eles perderam por 5-1, mas jogaram bem. Para um clube que está pela primeira vez na primeira divisão, jogaram bem. Não sabem a defender, nem trocar a bola, mas o resto jogaram bem. Deixa lá, continua. Bem, vamos à mosca. Defender, talvez, acredito que não, mas... Eles até sofreram o segundo gol, estavam a jogar. Não te pareceu? Dá música. Mas não te pareceu? Pareceu. Ah, obrigado por concordares comigo mesmo. Sim, mesmo com a arma apontada aqui à cabeça. Claro. Ora bem, tenho um convite para fazer, não a todos os ouvintes, só a ti, o estimado Alhadas. Vens dar uma voltinha na minha lambreta? Queres ou não queres, pá? Quero. Ah! Então esperas para a próxima viagem, que eu já tenho para já passageiro. Ou passageira, neste caso. Só dar uma voltinha. E depois já fico. Pronto. Motivos, pá. Não diz nada assim. Isso é habitual. Ora bem. Motivos. Sabes que esta música eu conhecia pela concorrência. Concorrência vamos chamar assim, porque a antena está muito à frente. Essa concorrência ou com graças. Tenho que fazer mais do que aquilo que fez o Rui Sousa lá no... Pronto. Repara que nós estamos tão à frente nem o Michel Schumacher no seu melhor nos conseguia apanhar. Nem o Ayrton Senna. Nem os dois juntos. Quanto mais. Exatamente. Ora bem. Mas acho que o Sebastian Vettel era capaz. Ou o Raikkonen se fosse para a Red Bull só para a Ferrari. Mas... Pronto. Então... Olha, eu até fiz uma notícia sobre um Lotus. Coisa rara. Chama-se Lotus. Um Lotus e Raikkonen. Mais. Pronto. E conheci-me esta música e achei muita piada. Eu escolhi esta música e o grande motivo desta música é a letra. Eu gosto muito das músicas do António Zambujo. Eu não. Eu sei. Mas eu gosto. Pronto. E agora? Eu agora vou-te dar a pancada. Ele bateu mesmo. Vocês viram isto? Continuo. Estás a aparecer os programas da manhã da TV? Então, mas assim... Oh, Nuno! O quê? Porquê estás a mostrar as minhas mamas? Pronto. É só para aparecer. A letra do Zambujo. Ou melhor, a letra da lambreta. Agora só falta uma coisa. Que é tudo uma treta. Agora só falta uma coisa, é que alguém ligar aqui para o estúdio. Tu conheces o Perneta? Conheço. Sim, continuo. O fogo também ficou maneta. Isso é gueta. É melhor não continuar com isto. da Rita. É melhor, é. Que eu estava a dizer? Agora só faltava... tu só faltava... ligarem para aqui. Só faltava ligarem para aqui. E assim, naquela de dar a deixa, tu dizias, eu dormiria com esta ouvinte, por exemplo. Dormiria! Eu dormiria. Do seu namorado. Exatamente. Continua. Letra. Pronto. Lambreta. Eu escolhi esta música para a letra. E faz-me lembrar algumas coisas. Primeiro, não é dar uma voltinha na lambreta, mas faz-me lembrar do meu tempo, do tempo em que o meu pai tinha motorizada. Sabes que eu acho que nunca andei de moto? Eu já andei. Que não lembras? Assim, andei muitas vezes. Sim, mais. Nós morávamos num bairro que era o bairro dos pobres. E o meu pai tinha motorizada. O pai, no fixe dos seus. Do princípio da sua casa dos 30. Tinha lá a sua motoreta. Ia para o trabalho de motorizada. Ia-nos buscar de motorizada. Aquilo era uma alegria. Tu gostavas? Eu gostava. Sentir o vento assim. Pois, sabe, não, eu quando fiz. Nas curvas. Deitavas para dormir, para os alentejanos. Não sabes que os alentejanos andam de moto de pijama para nas curvas adormecerem. Sabia. Eu sei que não é sério. Não, não pensei que ia ser. Não vou perguntar. Não vou perguntar quando é que isso aconteceu. Mas. Por acaso não me lembro assim muito escuro, não me lembro assim de muito escuro. Pronto, mas estavas a andar na moto porque. E gostava de andar na moto, até porque há uma coisa muito fixe. Que é, tu vais por uma rua estreita. Depois passas por uma rua mais larga e. Montes de eco, estás a ver? Porque depois eu. Pelo menos eu tinha muito essa noção e agora também tenho. Que é quando a moto faz muito mais eco, porque há muito mais ar ali à volta, não é? Em espaços maiores, quando a rua alarga. Pronto, então a moto ouve-se mais perto, quando em espaços mais estreitos. Era aquilo, era muito giro. Gostava, por acaso, gostava muito. Pronto. Foi assim uma coisa... Não sei, faz lembrar precisamente isso. Porque nós andávamos sempre com as proteções, não é? E então, lembro-me, sei lá, quando o meu pai chegava de trabalho. Lembro-me quando íamos dar uma voltinha. Lembro-me que uma vez... Porque, pronto... Não podíamos ir 5 numa moto, não é? Não dá para. Acho que aquela brisada dá para 3. Dá. Se fores à Índia, vão para aí 8. Está bem. Está bem. E segurança? Ah, eu não estou a dizer se não há segurança. Tu estás a dizer que não dá. Dá. Não é seguro, nem se é, mas dá. Está bem. Se for para aqueles lados, é o que vês mais. Eu gostava de uma coisa muito gira, que aquela motorizada, não sei se é assim com todas, mas pelo menos aquela tinha uma mala. Muito bem. Gostei do pormenor. Tinha. Era muito giro porque... Eu sei do pormenor é que falas. Tinha... Pronto, se fosse preciso de alguma coisa, não sei o quê. Pronto, dava para levar. E era giro. Pronto. E... Não sei. E é engraçado porque... Pronto, agora... Enfim. Mas é engraçado porque eu nunca mais me esqueço da sondagem motorizada. E? Não me esqueço, pronto, é daquelas coisas que me ficam na memória, não é? Quando o meu pai chegava a casa já sabia, porque eu ouvia a motorizada. É como o som do nosso Fiat Punto. Não me esqueço também. Um carro branco. Depois tinha uma porta azul. Enfim. Já era muito velhinho. Mas pronto, então lembro-me muito dessa... Ou seja, quando eu venho dar uma voltinha na minha lambreta, que é assim que começa a música, vem dar uma voltinha na minha lambreta. Eu só eu estou a ouvir a música e só imagino. Mas desmotorizado do meu pai. Quando a gente às vezes ia à praia, o meu pai ia à praia muito comigo e pronto, íamos todos à praia, não sei o quê. Eu não sei como é que nós íamos todos à praia, porque. Iam de moto e tu ias a correr atrás deles. Eu não sei como é que nós íamos. Está bem que aquilo era muito perto da praia, mas eu não sei como é que. Lembras a história quando depois de uma atuação teatral viemos todos numa camioneta e olhou-se para trás o vidro e vinha o teu vizinho do cavaco a correr atrás da camioneta? Tinham-se esquecido dele. Ele... Oh, não, quando está ali a correr. Ele vinha a correr atrás da camioneta porque não tinha entrado e ninguém se tinha lembrado que ele estava cá fora. Que fixe, está bem. Mais. Pronto, mas Eu não sei como é que nós fazíamos. De todas as formas, íamos à praia. Passávamos muitas horas na praia. Por isso é que eu enjoei de praia. Porque passávamos dias inteiros, dias seguidos na praia. Também tínhamos as barracas e o sol não era tão forte como agora. Estamos a falar de há 20 anos. Mas 20, 21, 22 anos. Porque, pronto. Ou seja, já há mais de 20 anos que isso era assim. Pronto, e efetivamente tenho essas memórias. E pronto, a lambreta, ou seja, a primeira mostra bonita, não é? Que é em que ele basicamente diz que é um desastrado com motorizada, ou com a lambreta. Ou seja, pronto, parece feita para dois, não sei o quê. É pá, já sabes que eu não sei conduzir. E olha, se formos parar à água, não há problema. Ela indiretamente diz isso, não é? Mas... E há uma coisa que eu gosto muito da letra dele, que é... Porque ele fala de lá de um tal Vilela, não é? Que é o homem que ela gosta, porque tem um barco e não sei o quê, não sei o quê. Se é tão tão e tem, tem que ter algum defeito. Ou seja... Não há ninguém que seja perfeito. E gosto... E eu já sei disso, não é? Todos nós sabemos disso. Mas eu gosto da forma como ele encara essa questão. Não é? Como faz, como aborda essa questão. Não há pessoas perfeitas. Mesmo quando se aparenta ter tudo e quando tem... Às vezes até quando é mais... Não é? Nós vemos aí o Paco Bandeira, que era cheio de canções românticas, era assim, depois era o que se sabe, não é? Em termos amorosos, era tudo o contrário daquilo que dizia lá nas canções dele. Mas pronto, e mesmo acontece com esse tal Vilela, e a forma como ele fala, a forma como ele encara a personagem... Parece mesmo que aquele Vilela existe. Eu quase consigo imaginar o homem, todo pomposo, lá no seu laptop muito XPTO. Laptop. Esta expressão. Very nice on the scene. É. Lá o seu laptop, lá numa... Todo XPTO, todo... Yes, very fresh. É uma pessoa muito ocupada porque tem lá... E porque vai passar férias não sei onde, no seu caiaque. E não sei quando. Pronto. E que ao mesmo tempo é um obcecado do caraças por tudo o que seja... Ou seja... Então tu dizes laptop, whatever, e a seguir dizes obcecado do caraças. Eu acho que eu sou muito tipo Pernel Machado. É manasso. Temos que intuir que não podemos bater esse facto. Que o nosso adversário foi em determinados períodos da partida que se realizou ligeiramente superior ao nível de jogo apresentado dentro das quatro linhas. Foi... Ou seja, o adversário foi melhor que nós. Foi introduzido o termo no cómputo geral. Mais. Pronto, é isso. Não, e custa, é isso, ou seja, e faz lembrar transporta para mostrar muito gira, não é? Que ao mesmo tempo ele é muito humilde. E pronto, faz o que pode por ela. Pela rapariga amada. Pronto, e é isso. Escolhi essa música pela letra. Escolhi esta música pela... Sim, pela letra. Escolhi esta música pela... Como é que ia dizer? Tanto por todas as coisas que me faz transportar quando eu era mais canino. Ok. Acho que quando era mais vivo, quando era miúdo, tinha um cão chamado Lucas. Se fosse Nuno, era mais natural. Faltava o irmão. Quem? O Mateus. Canção número 5, título. Vem dar uma moto. Não, é só lambreta. Lambreta. Lambreta. Lambreta. Título. Outra vez. Lambreta. Intérprete. António Zambujo. Orquestração. Zambu Krasman. Vem dar uma voltinha na minha lambreta e deixa de pensar no tal Vilela. Que tem carro e barco à vela. O pai tem a mãe também. Que é tão tão, sempre é perfeito. Cá para mim no meu conceito. Se é tão tão e tem, tem que ter algum defeito. vem dar uma voltinha na minha lambreta. Vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa. Deixa um rasto de cometa, é baixinha, mas depois parece feita para dois. Sem falar nos etcetras que fazem de nós heróis. Eu sei que tem o estilo gingão, a volta e meia vai ao chão quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor, endireita o guiador e regressa de beicinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta. Eu juro que guio devagarinho, tu só tens de estar juntinho por razões de segurança. E se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão tão sempre a perfeito cá para mim no meu conceito. Se é tão tão e tem, tem, tem, tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem, tem, tem, tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem, tem, tem, tem que ter algum defeito. Falar em lambreta, não tenho essa piada. Quando estava a falar em ambiente familiar com alguns familiares à minha volta, estava-se a falar do Portugal em Direto, um programa transmitido, não é o Dante, não, é o da RTP, transmitido às 6 da tarde, em que o meu pai lembrou-se do nome da apresentadora, ia dizer o nome certo, mas nisto a meio de propósito disse: o Dina, a Dina, ah, a Dina a conduzir. A Dina a guiar, que apareceu. A gente entende logo o que é que se quer dizer. Mas para meio uma coisa, mas basta. Como é que é? Pronto. A Dina a conduzir. Eu vou escolher uma música. Se as duas primeiras, eu ao bocado disse propósito quando fui escolher o Doraemon, que estava tudo a ser muito fácil, porque já sabia que nesta intervenção ia dizer isto. Já estava tudo planeado. Se as duas primeiras músicas foram fáceis a escolher, esta terceira foi a mais complicada. Não por ter falta de opções, mas por ter opções a mais. Também, quem tem um documento Word de 8 páginas de escolhas para este programa, claro que muitas delas já foram escolhidas, mas mesmo as que faltam, não são para isso, entre 100 e 200. Eu queria escolher uma música que se encaixasse no estilo, tinha várias, mas que só tivesse guitarra, tal como tenha... Andei pelos Resistência, andei pelos Beatles... Não. Vou até aos Estados Unidos da América. Porquê é que eu escolhi isto? A música, além de ser uma das escolhas, já está há muito tempo para entrar aqui. E pelo seu próprio título e o facto de ter um português no meio já me diz muito. Mas os dias 22, de facto, a não ser já há muito tempo que são especiais cá para estas bandas. Não é, Carlos? É. Eu não sei se é o que eu estou a pensar, mas essa música não passou aqui. Não sei. Não sei o que estás a falar. O que é que estás a falar? Extreme? Sim. More Than Words? Já passou? Vamos ver. Já passou e até já testei muitas coisas para alternativas. Eu não tenho certeza. Quando não se tem a certeza, vai-se saber, não é verdade? Exatamente, mas se quiser, não tem. E Jogo a Dar Amor, serve? Baby One More Time, serve? Outra vez, Baby One More Time. Não. Não passa. Ainda bem que eu vou confirmar tudo aquilo que disse, senão era uma desgraça. Bem! Atenção, foi aquilo que eu disse. Eu disse logo que não tinha a certeza. Vai ser a estreia dos X. Já falamos sobre esta música aqui, já falamos. Pois, por isso é. Vai ser a estreia dos Xtreme desta. Mas assim já está por tanto de paz, tipo ela nenhuma. Pronto, já não vou explicar nada. Vamos embora, vamos lá, música. Faz bem. Ao menos isso, não é? Os dias 22, já não sei, especiais. E anteontem, que foi dia 22, eu tive uma noite muito de veras interessante. Iha! O espaço que acabaram de escutar é da exclusiva responsabilidade do respectivo interveniente. O que é que foi isso? Bom, disseste um minuto espetacular e eu... Eu disse de veras interessante. É a mesma coisa, é... É diferente. De frente, de lado, de trás. Bem, Pronto, cá está. Que é? Iha! Qualquer coisa. Iha! É que sabes o que acabou agora para aí? Porque tu foste a fotocópia do Dexter. O Dexter que acabou esta semana na nova temporada. Sabes que o Sacana andou a proteger uma assassina? E depois foi preso? E depois mataram a chefe lá da polícia? Isto é o Dexter numa categoria. Mas o Dexter, até nisso, ele é um bocado... A foto, eu é que sou a fotocópia dele, que ele é mais velho que eu. Porque ele não se enquadra na sociedade. Ele, às vezes, para sorrir, não se sabe comportar, percebes? Faz lembrar alguém que foi ver a namoro e não sei o quê. Não se sabe comportar e há um momento, isto já foi há anos, que já foi para ainda a quarta temporada, porque não me lembro. Já vai na sétima, quer dizer, nos Estados Unidos já vai na oitava. E há um episódio em que há uma reunião de antigos alunos do liceu. Há muito disso lá nos Estados Unidos. Uhum. E ele reencontra pessoal que já não via há 20 anos. E então ele lá no meio... Estava a contar o que é que fazia, de análise de sangue, analisava os locais de crime e tal. E depois há uma parte em que sugerem um brinde e ele olha para... só o Ian é que faz, sabe fazer aquilo na perfeição. Olha para os lados, a ver o que é que se faz, estica o copo. Iha! E mete o copo lá no meio e bebe. E só por causa do brinde começou. Iha! Mas lá está, para entrar no meio. Eu na quinta-feira à noite tive uma noite de férias interessante na internet. Conversas com... Lá voltámos nós. Já um dia não falava aqui desta juventude, das madames que eu conheço, das miúdas, que uma delas tive um certo reencontro no dia 6 de outubro. Uhum. E foram as duas, da turma da Manoel das Azeites, mas nenhuma delas é ela. E o que me ficou, ao contrário do habitual, que o que me fica mais na cabeça é as conversas e momentos com a tal do reencontro de 6 de outubro, uma madame que é especial para mim. Desta vez o que me ficou foi a conversa que eu tinha antes. Tudo começou, e já agora vamos outra vez criticar coisas do desporto, vamos embora, Carlos, vamos embora. Há um tempo atrás, na internet, eu falava não sei o que era o desporto, que vou contar. Vou falar não, e ela entra na internet ao mesmo tempo. Tu soubeste que o Messi, no Barcelona, no Atlético Madrid-Barcelona, na quarta-feira, lesionou-se e saiu ao intervalo. E nos minutos finais da primeira parte, andava lá um do Atlético Madrid que se apercebeu que ele estava lesionado. E disse a um colega de equipa para lhe dar na perna, exatamente, para aproveitar e para lhe dar com força no sítio onde se ia lesionar. Sabias isso? É, eu não sabia. E ele foi apanhado pelas câmaras e pronto. Estávamos a falar sobre isso, porque a rapariga é muito adepta do Barcelona. Ela não sabia e eu mostrei-lhe o vídeo. E ela copiou um parágrafo inteiro de uma notícia que eu tinha mostrado. E eu, mais à frente, perguntei-lhe e expliquei-lhe o que é que tinha acontecido, se quem perguntou se tinham acertado ou não, e disse-me também há muito tempo. Mais à frente, eu perguntei: mas copiaste aquela frase toda, porquê? E ela: porque era mais fácil do que escrever a situação. E eu, às vezes, complico as coisas. E eu, por acaso, até simplificas, és prática. Porque não é? Uma pessoa se copia com a tal, já está, foi rápido. E a ideia ficou explícita e bem entregue. Por causa deste meu comentário dela ser prática, começou-se a falar sobre a personalidade dela. E foi a partir daí que a conversa mudou de tom e... Manda aí uma música bonita de violino. Eu comecei a falar da forma dela ser, de definir, e ela disse que não sabia, não sabia definir-se. Não sabe, a frase dela foi mesmo: não sei dizer como sou. E eu: estás a gozar, estás a falar sério. E ela: por acaso, estou a sério. Acho que é difícil uma pessoa definir-se. As pessoas vão mudando, adaptando-se. E ela, mais à frente, fez o seu contraste, mesmo na personalidade, entre ser uma pessoa sensível. Mas, devido a certos contextos familiares, dentro da família mostra-se fria para parecer forte, para demonstrar força junto das pessoas que lhe são próximas, para não baixar ainda mais o astral do seu redor. E mais à frente começa, e aqui o primeiro capítulo chega, mais forte, eu aumentei a música. Ela diz que quando reflete sobre o fim das coisas, quando vê relatos de vida de pessoas, sente-se mais fracas, quando está com crianças, quando não pode ajudar sem abrigos porque tem medo de que seja um drogado ou que vai fazer mal, ela é sensível porque tem a capacidade de se colocar no papel de outra pessoa. O meu orgulho, já estou a falar de mim mesmo, começou, e o meu interesse começaram a aumentar nessa altura. Ela voltou a falar sobre o seu contexto familiar e mostra-se forte também para não, como eu disse há bocado, para não rebaixar o ambiente ao seu redor. E mais à frente, E ainda continuando depois de novos contextos familiares complicados. Porque há uma pessoa, isso foi eu que lhe disse. Não sei se tens ideia, há pessoas que estão fora dos contextos e quando vem alguém a ficar mal, ou deprimido, tem depressão, ou... dizem que é fita. Que é teatro. Sabes porquê? Porque nunca passaram por isso. Nem tem casos próximos disso, e então tudo o que os outros fazem, se está mal, é porque é teatro. Porque coisas até cá nunca acontecem, só acontecem quando as pessoas querem. Há essa ideia geral. E nós falámos sobre isso e ela concordou. E ela também quer ser forte para não passar por situações que já viu muito perto de si. Se bem que diz que é forte mais ou menos porque todos nós temos um ponto de ruptura. Concordas, Carlos Bonaparte? Concordo. Yeah. Olha, eu, a comer dessa maneira não vai normalmente chegar a um ponto de ruptura. Não, mas eu percebi. E concordo também. O rumo dela, desta altura, agora que já atingiu o meu novo rumo. Sim, continua. Maioridade existe mesmo, essa palavra. Sim, sim, existe, sim, sim, existe maioridade. Sim. Na sua maioridade, o seu rumo está em sintonia com o seu interior. Palavras, não? E falou aqui sobre a confiança, uma coisa que o Carlos já falou muito comigo. E eu lembrei-me de ouvir estas coisas. Ela diz que não confia numa pessoa que não tem que continuar a dar-se com uma pessoa só para ter a sua atividade social ativa. Porque no final ela só vai precisar dos verdadeiros amigos, das pessoas verdadeiras. E ela deu exemplos de colegas recentes, antigos, agora já não é na escola, mas os colegas recentes de escola eram muitos e só vai querer manter o contacto com três e nem sabe durante quanto tempo. Pode num dia ter autoestima em baixo, mas, diz ela, só de pensar que existem pessoas cegas, mudas, surdas, com deficiências, com dificuldades, ou até que já morreram, precocemente ou não, ela já se sente uma privilegiada. E no momento em que eu estava na parte forte da conversa, começa... Eu tenho uma pergunta, está-me a contar. Uma rapariga... como contrária. Peço as tuas opiniões, eu estava a ler isto e pareceste o... Isto de não ter que continuar a dar com uma pessoa só para ter a atividade social ativa. Sim, sim, não é exatamente isso. O que tu pensas. Exatamente, não é isso. Mas estou a dizer, de sentir privilegiado porque há pessoas cegas, surdas, mudas. Sim, estava a falar das pessoas com deficiências e não queriam ter as coisas como têm. E eu fui lhe responder que ela mostra. Eu sinto-me privilegiado por não ver, precisamente. Mostra ter um bom coração e. E tem as ideias bem, porque eu penso exatamente o mesmo que ela. Chegamos a uma certa altura que, quando as pessoas não têm nível, não vale a pena. Aumenta a probabilidade de estarmos sozinhos mesmo, naquele momento. Aumenta, mas é uma questão de hábito e assim de certeza que não estamos mal rodeados. Responde ela que, quando estamos bem com nós próprios, connosco, nunca estamos sozinhos. Certo? Já. Certo. E ela já está, ela sente que já está naquela fase em que o menos é mais. Uhum. Certo? Estou a dizer palavras, já. Também estou a ler, é mais fácil. Em que só precisa daquilo que lhe faz crescer e daqueles em que sabe que se pode apoiar. Yeah. Não é fácil o Nuno emocionar-se e ficar com tanto orgulho numa coisa. Mas nesta conversa aconteceu. Mas, mais do que as palavras que eu li... Já paraste no pormenor, na metáfora, na comparação que eu acabei de fazer. Mais do que as palavras que eu li são os gestos que ela demonstra. E não se fica pela conversa. Aplica isto. E quando a gente assim, ainda aumenta o meu orgulho, porque eu tenho este... Opa, é uma mania. Tenho mania de gostar das pessoas que valem a pena. Pronto, é assim. E tenho outra mania, que é gostar de acompanhar desde canalha, e agora que já são adultas. Gosto de ver a evolução delas e gosto sobretudo deste trio. Um trio em causa que não se perdeu. Que mantém, claro que agora ainda melhor, porque tem mais maturidade, mas o bom coração, a humildade, e a disponibilidade não desapareceram. E neste caso até aumentou, neste caso específico, que não era assim há uns tempos. Fico contente com isto. Mais do que palavras, os gestos de pessoas que valem a pena. Porque há muita porcaria aí no mundo, mas também há muitas pessoas que valem a pena. E já disse três vezes, mais do que palavras, que a música que segue é More Than Words. Tem o Sr. Nuno Bettencourt, temos um açoriano no meio de um grupo grande sucesso na altura, que também faz reportar, há bocado falaste na infância, quando havia falar sobre música nos meus 5 anos, era Nirvana, era More Than Words, era, se atrava-se nisto. Era música que dava muito no top mais, na altura, com a Catarina Furtado. E são estas associações. Sabes que é engraçado, porque... Ah, eu não posso ser isto em on, só posso ser isto em off. Então diga, mamãe. Porque é de um programa que já foi gravado, mas já vai para amanhã. Portanto, aliás, sim, amanhã. Eu só posso dizer mesmo isto em off. A música. Sim. Mas pronto. Sim, porque essa música vai passar num programa da manhã. Portanto... A música é de 1990, lançada como single no dia 23 de março de 1991, do álbum Extreme 2, Pornography, que é uma coisa que o Carlos gosta de... Só se ouve uma guitarra, tocada precisamente pelo açoriano Nuno Bettencourt, e quem canta é o Gary Cherone. Portanto, dois dos elementos dos Extreme que lançaram este More Than Words. E já que escutamos o Nuno Bettencourt há pouco tempo com a Try Again, da Lúcia Muniz, não me cansei dele. E passado dois programas, passado duas emissões, vamos escutar este senhor da Praia da Vitória, terceira, a sabores de Portugal. Vamos escutar a guitarra dele e a segunda voz que vão escutando também é dele. É isso que eu ia dizer, ele também canta. Ele também canta. Os Extreme More Than Words, 1991, vão fazer a sua estreia, juntar-se ao grupo dos Cornos Artistas, histórico dos artistas que já passaram cá. Já reparaste que já... eu contei-os? Eu sempre já não tinha... Tinham sido quando, 400 e tal, 400 não é? 400 e tal, era. Já passaram aqui 400 e tal artistas ou grupos. Isso não houve mais porque eu fiquei com muitos lugares... Eu e não só... Rui Veloso e por aí. Numa emissão. Em que tivemos... Chamamos Rui Veloso há muito tempo. Pronto, daqui a duas semanas vamos ter Rui Veloso. Numa emissão em que... Olha, outra das muitas opções que eu tinha para esta escolha também era Rui Veloso. Também passei por ele. O Gaudêncio. Numa emissão... Vou dizer isto... Outra vez. Numa emissão em que... Sim, continuou. Ah. Madre Deus, Alfama, Tuma Cananica. Disse direito à primeira. Alfama. O El Gato, como é que é? El Gato Malado. Dos El Chombo. Ou do El Chombo. Nunca sei se é o nome do grupo, se é deles. É deles. El Chombo com El Gato Volador. Sim. Depois o genérico do Doraemon. Nunca vi aquilo, por acaso. Bem, não interessa. Não, este genérico não interessa. Depois tivemos o António Zambujo Lambreta. Fechamos com os Extreme More Than Words. Que já agora quer dizer mordem as palavras. Para a semana teremos a emissão do dia 31 de agosto de 2013. Vai ser um 31 de graças. 1-4-2. Até daqui a 7 dias, sim. Porque uma semana tem 7 dias. Até daqui a 8 dias. E não tem 8. Até daqui a 8 dias, contando com esta. Mais alguma coisa? Coisa. Mais nada. Então fiquemos com More Than Words. Guitarra bonita, vozes bem conservadas e um português em destaque no Escolhes Tu ou Escolho Eu. Não sei porquê, mas, de repente, estou a falar como o Carlos Pinto Coelho, que apresenta a boa quando acontece. Portanto, fiquemos com... fiquemos com More Than Words. Just by